Nós temos uma ideia, um conceito, de que se levarmos alguém na igreja, que se alguém decidir receber o pastor em casa, a oração, ou alguém sentar e ouvir atentamente assim uma explicação e levantar a mão no final e ir lá na frente e falar assim, então agora, a partir de agora eu sou crente, a partir de agora eu quero ser de Jesus. Não é esse o processo. A maioria das pessoas que poderiam participar desse processo vão dizer, eu já tenho Jesus. Eu já me peguei em situação difícil. E eu já vi pessoas estarem em situação difícil de orar. Então repete, Senhor, eu te recebo, mas eu já tenho. Não, repete. Você vai, só repete essa oração comigo. Eu recebo Jesus? Não, eu já tenho. E criar um constrangimento, uma situação difícil de ser resolvida, porque tem pessoas que são categóricas. Eu tenho Jesus. Que história é essa dos crentes de que eu não tenho Jesus? Eu tenho Jesus, sim. E eles estão certos dentro da forma com que eles veem o que é ter Jesus. Abre o seu coração. Você recebe Jesus? Mas sabe, meu coração recebe Jesus? Eu já tenho Jesus, que eu já tenho Jesus. São formas que nós nos acostumamos a usar para catequizar alguém e levá-lo a uma atitude visível, externa, de levantar as mãos, parar de fumar ou de beber, trocar os hábitos para os hábitos do mundo, que nós chamamos do mundo, para os hábitos do Evangelho. Então começa a vir a igreja. Mas ele continua sendo sujeito cri-cri, ele continua sendo sujeito embaraçado, problema, ele continua sendo a mesma pessoa, só mudou de costumes. Não dá fruto, não se enche do Espírito Santo, não manifesta os dons, não testemunha. Ele é um crente como qualquer um, na média, assim, não, tá legal, se convenceu, mudou de hábitos, e isso é social apenas. Mas quando alguém tem um encontro pessoal com Jesus, ele não precisa nem ter participado de um culto, ele não precisa nem ter levantado a mão, ele não precisa ter falado nada para ninguém. Ele começa a ter um encontro, uma experiência real, e ele começa a falar assim, eu quero mais. Ninguém fala nada e ele começa a abandonar algumas coisas que tomavam o lugar de Jesus e ele começa a querer mais. Ele não sabe dizer, ele não sabe explicar, mas ele quer mais de Jesus, ele quer mais de Jesus. Então, na prática, Jesus já passou a ser Senhor da vida dele. E é claro que a palavra diz, se com tua boca confessares, ele vai confessar. Mas não é assim, então eu recebo. Eu recebo. Pode até passar por uma destas cerimônias, mas é muito mais do que isso. É uma hora em que alguém fala assim, olha, eu quero viver assim com Deus. Eu quero andar assim com Jesus. Ele está mudando minha vida. Eu não sei explicar o que eu sinto, mas tem uma alegria, tem uma paz, tem um gozo, tem um descanso que está entrando no meu coração. E eu acho que é Jesus e eu quero esse Jesus. Pregar a palavra é muito mais do que saber tecer um sermão ou convencer as pessoas de passarem a viver do mesmo jeito que nós vivemos nos nossos atos religiosos. É ser um canal para que Jesus chegue àquela vida. Eu me lembro uma vez que estava com algumas pessoas. Uma senhora disse assim, olha, mas está doente, está quase à morte. Mas você sabe, né? Você sabe, né? Não é crente. Não é crente. Não é crente. E aí você já viu, né? Não tem chance. Esse povo que quer vir, quer cura, mas não quer nada com Jesus. Quer nada com Jesus. E eu disse àquela irmã e àqueles irmãos ali, falei assim, não, pode ter certeza que Jesus morreu por eles e que eles já pertencem a Jesus. E pode ter certeza que lá no coração deles tem um desejo real de um encontro com Deus. Pode olhar com outros olhos. Eles querem cura? Deixe que eles venham e que recebam cura no corpo, na alma e no espírito. E que eles vejam, há um poder, não apenas um milagre, mas que eles vejam o poder, a presença do Senhor. Paulo está dizendo ao seu filho, ao seu discípulo, ao ministro de Deus que vai dar continuidade à obra que o Senhor começou através de Paulo em tantos lugares. Prega a palavra. Não é aquele pregar, ainda mais que ele vem com algumas palavras no português assim, admoesta, estou admoestando. Ainda tem uma mais pesada, repreende, vou repreender. Exorta, ah, aí que é bom, vou exortar, porque eu vi, Nós temos casos, graças a Deus, esse tempo já passou. De vez em quando a gente ainda vê alguns resquícios, mas nós nos lembramos de casos lá, há algum tempo, daquelas sessões, eu quero pôr um assunto aqui. Eu vi o irmão fulano de tal lá no bar e tinha uma garrafa de cerveja na mesa dele. Ele está bebendo e eu quero propor a exclusão desse irmão. Um monte de coisas que... Não estou dizendo para você que pode ir beber, não, irmão. Estou dizendo que nós podemos ir fazer qualquer coisa. Não. Mas, na verdade, nós nos acostumamos com uma série de coisas, de manifestações externas, visíveis aos olhos das pessoas, que dizem, você não bebe? Não, eu não bebo. Ah, então deve ser crente. Pois tem muita gente que não crê em nada e não bebe. Tem muita gente assim. O não beber, o não fumar, o não usar tranças, o usar roupa ou não usar, isso não pode ser referencial para nada. Se converter a Jesus não é parar de fazer aquelas coisas e começar a fazer as que os evangélicos fazem. Se converter a Jesus é receber a palavra do Senhor e ter uma vida transformada. Essas expressões aqui não dizem respeito a uma ação do crente. Ah, não, um dedo apontando, é do diabo, estou exortando, estou repreendendo. Não, diz respeito a uma caminhada. Há um mover do Espírito de Deus de tal forma que aquela pessoa vai sendo impregnada da palavra, vivida, falada quando precisa e às vezes nem falada, só sentida. A palavra está ali presente e toca e transforma todos aqueles hábitos, costumes que roubavam o lugar de Jesus, vão cedendo lugar ao reino de Cristo. Realmente muitos hábitos vão sendo trocados, realmente muitos costumes vão sendo deixados para sempre, porque Jesus passa a ser Senhor, e não porque nós não podemos fazer aquilo, mas porque nós já não precisamos de nada daquilo para vivermos em paz. E Paulo diz, com toda longanimidade, diga longanimidade.